Considere o íntegro e observe o justo, há futuro para o homem de paz. Salmos 37 e verso 37. Que nenhuma família comece em qualquer... Eu quero cumprimentar a todos nessa manhã com a paz do Senhor, a paz eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar um bom dia a todos os amados irmãos, aquelas pessoas que têm feito contato, aquelas pessoas que ligam, aquelas pessoas que fazem as suas contribuições. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Agradeço a você que ora por nós. Muito obrigado, igreja querida. Vocês sabem que é um prazer muito grande, todas as manhãs, poder pegar a minha Bíblia e poder me dirigir para a frente dos microfones e ministrar uma palavra de Deus para o vosso coração. Eu preciso da graça, da unção, do poder do Espírito Santo na minha vida. Quero agradecer a Deus pelas crianças que nos ouvem, pelos adolescentes, pelos pais, pelas mães. Eu agradeço pelos idosos, que sempre eles também atendem a nosso chamado, estão sempre ouvindo as nossas programações. Um abraço fraterno a todos. Hoje à tarde, em nosso templo sede, ali na Silveira Martins 506, nós teremos mais um culto da melhor idade. Esse culto, ele é uma bênção na vida dos nossos queridos irmãos. Está aberto ao público e especialmente às irmãs e os irmãos, os amigos, você que tem as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas de saúde. Hoje à tarde, às 14h, ali no templo, aonde estaremos orando, abençoando também a todos os que ali adentrarem. E os irmãos em um coral que estão louvando a Deus, e tem sido uma bênção o dia a dia desse departamento na casa do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Nós vivemos em dias de muitas dificuldades, e eu quero nesta manhã falar sobre um inimigo que é oculto. Ele fala assim: sou implacável, apresento um mundo colorido, cheio de prazeres e aventura. Minhas garras são firmes e tenho o poder de entrar na intimidade da vida de cada um que me experimenta. Meu alvo é sutil. Procuro me apresentar com uma inovação para cativar os incautos. Engano a todos aqueles que me deixam eu seduzir. Dou-lhe golpes fatais contra os bons ideais, sonhos. A minha meta é destruir. Por isso, meus esforços são autoconcentrados em levar cativas para o abismo as mais inocentes vidas. Não tenho misericórdia. Minha aparência é como o lírio da primavera, mas meu perfume é mortífero. Sou sinistro. Minha alegria é ver jovens devorados pela peste do século, a droga. A minha fiel aliada disso tudo é a AIDS e outros danos que eu consigo levar para dentro do corpo das pessoas, dependência. Minha satisfação é observar os que descem à sepultura ceifados pela fúria do meu engano. Eu sou um instrumento do inferno. Eu sou instrumento do mal. A droga, ela continua expressando. Eu procuro jovens. Eu procuro crianças. Eu procuro adultos para destruí-lo. Minha astúcia é violenta. Meu desejo, diz a droga, é destruir o sonho dos jovens, a virtude, a cada bom costume. Eu sou, a droga fala, a devoradora da paz, o ácido corrosivo que destrói implacavelmente os lares. Sou a seta que aponta o caminho da loucura. Sou a essência da tristeza. A droga fala, eu sou o braço direito da tragédia, o inimigo da bondade. Ela sorri e diz, eu sou a porta do abismo. Sou a porta da entrada do sanatório, o vínculo da loucura, a via da destruição. A droga continua dizendo, alegro-me por cada vida que decide viver me usando e me experimentando. Eu apresento um mundo novo, cheio de luzes coloridas, mas elas se apagarão e as densas trevas, minha verdadeira natureza maligna, engolirá a todos os que não decidirem me abandonar. Eu sou a droga. Minha satisfação é saber que sou inimiga de todos os homens, mas que ao mesmo tempo muitos homens são consolados com a minha podridão. Sou uma sepultura aberta para engolir todas as esperanças. Eu anseio em destruir toda a sua esperança. A droga diz a você que está sendo vítima dela, ela te odeia. Amigo, pai, mãe, vocês que estão nesta manhã, quem sabe até de certa forma preocupado com essa mensagem que eu falei, mas eu sintetizei nessa programação o que esse vício maligno tem feito de dano dentro de muitos lares. Não é só na periferia, não é só no meio da classe baixa, de pessoas que não têm um recurso financeiro elevado. Nós temos vendo no meio das famílias, de pessoas privilegiadas, nas faculdades, em todas as áreas, esse mal tem engraçado. Os governos fazem projetos. Existe uma luta dentro das casas de recuperação, mas eu quero falar que a porta que pode estar aberta hoje não é para você caminhar para a perdição. A porta é Cristo Jesus, o nosso amado Salvador, e Ele neste momento está dizendo para você, filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer mudar a tua história. Se você é um dependente, se você é alguém que não tem tido força para vencer, eu quero nesta manhã dizer que Cristo me usa como instrumento de Deus para te livrar das garras desse vício maligno, dessa dependência, para você sorrir, tua família sorrir, teu pai sorrir, teus irmãos, teus amigos. Amado, toma a decisão hoje, aceite a Cristo como teu Salvador. Eu quero nesse momento orar com você. Eu me levanto na tua presença, Senhor, na autoridade de Deus, reconhecendo que nesta manhã essa reflexão ela é atualizada, ela é atual. Nós vivemos realmente baixo a uma maldição. E a droga, esse vício maligno, ela se gaba das suas vítimas. Senhor, quantas pessoas amadas, queridas, hoje indefesos, presos, outros cometendo grandes delitos em função dessa dependência. Cristo, tu disseste, vinde a mim os cansados, os oprimidos que tu aliviaria. E eu creio que nesta hora, alguém que comigo ora, que comigo está talvez até chorando, um pai, uma mãe, ou até mesmo alguém dependente, não quer mais essa vida, mas não tem força, não tem tido coragem, mas nesta manhã, Senhor, A tua palavra é poderosa, o Senhor garante a vitória. E eu repreendo esse demônio que ataca toda essa situação de dependência, o organismo que está afetado. Nós repreendemos essa doença em nome de Jesus. Na autoridade do nome do Senhor, nós proclamamos vitória para que o nome de Cristo seja glorificado agora e sempre. Amém. E amém.